deu a palavra ao profeta, dizendo ao rei Zedequias: eu entrego a cidade, ó Senhor, mas em paz morrerás, teus olhos verão a verdade, e o seu plano se cumprirá. Liberdade ao meu coração, o Senhor é minha salvação. Mesmo em meio à aflição, confiarei na sua direção. Oh Senhor, eu te adorarei, teu amor nunca falhará. Fez concerto com os pais, libertando o povo em sua dor. Mas o homem se desviou e voltou à servidão. Eis que clamo, ouve, Senhor, apregoando liberdade em teu amor. Liberdade ao meu coração, o Senhor é minha salvação. Mesmo em meio à aflição, confiarei na sua direção. Oh Senhor, eu te adorarei, teu amor nunca falhará. Posso crer, liberdade ao meu coração, o Senhor é minha salvação. Mesmo em meio à aflição, confiarei na sua direção. Oh Senhor, eu te adorarei, teu amor nunca falhará. Portuguese worship.